dreamed of flying in the sky, breaking the world and believing, setting to man in the ocean. Oh my girl, you were like a dying 100 times. Green grass, afraid to see what it feels. Already wild, deep in love, is dying too slow. Closing my eyes, hiding his love in a tear. See what it feels. conferiu Carpenters, Only Yesterday, Midnight Oil, Beds Are Burning, Svet, Music, Lost Boy, There Must Be, Anton Ishutin, Devotion, Dr. Drew, Savannah. Começamos o programa de hoje com The Growl, Eternity. No próximo sábado você confere mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Boa noite. Rio Sul Rádio. 10:38. Rio Sul Rádio Serviço. Eu não sei se a minha filha vai ser professora, médica, bailarina, mas eu dou o melhor alimento do mundo para ela chegar lá. Eu dou leite materno. Ele previne doenças, reduz a mortalidade infantil e ajuda a crescer mais forte e saudável. Amamente o seu filho por 2 anos ou mais. E nos primeiros 6 meses, dê só leite materno. E aí, Nívia, tá pronta? Vamos gravar? Já tô indo. E olha, amamente sempre, não importa o lugar. Amamentação, um ganho pra vida toda. E atenção! Percebeu como chamamos a sua atenção? Pois então, impulsione os seus negócios na Rio Sul Rádio. É uma rádio com programação segmentada e audiência selecionada. No quadro de anunciantes, alguns permanecem há anos. A frequência dos ouvintes da Rio Sul Rádio é altíssima e os preços são ótimos por causa de uma série de isenções tributárias. E não é bacana ter um anúncio no rádio? Saiba como anunciar na Rio Sul Rádio. Faça um orçamento sem compromisso. Telefone 98148-1193 ou pelo nosso e-mail contato@riosulradio.com. Boa noite. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. Alone at parties in a deadly silhouette. She loves the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Way back in high school, when she was a good Christian, I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master, my compliments. If you wanna love her, just deal with that. She'll never love you more than money and sex. She's working around.